Fala galera, eu sou Juliano Damas e chegamos na área para o segundo Big Play, o seu podcast semanal sobre esportes americanos. E na edição de hoje, a gente fala de beisebol. Ao meu lado, na apresentação do Big Play, meu ilustre companheiro Richard Militão. E aí Richard, o que você me diz desse esporte que é um dos que mais despertam paixão no público estadunidense? Fala Ju, os americanos são apaixonados por beisebol, né? E eu confesso que já entrei nessa onda desse esporte, que é cheio de bastões, rebatidas, bases e corridas. Pois é, então fique ligado que o Big Play está no ar. Big Play. Começando o nosso segundo podcast, me diz aí, Richard, o que você acha desse esporte, o beisebol? Pois é, Ju, os americanos são apaixonados por beisebol, né? E eu confesso que eu já entrei nessa onda desse esporte, que é cheio de bastões, rebatidas, bases e corridas. Eu acho ele espetacular e inteligentíssimo. Já que você entrou na onda, me conta, Richard, alguma franquia da MLB já conquistou seu coração? Eu acho que assim, conquistar meu coração por completo não, porque o meu coração é só dela. Ai meu Deus, olha as coisas que eu tenho que ouvir. Tô brincando, né, meu parceiro? Olha, como eu torço para o New England Patriots na NFL e eles ficam ali na mesma região de Boston, na MLB, o Boston Red Sox é o time que podemos dizer que eu mais torço. Aliás, fui pé quente ano passado, viu? Porque o Red Sox carimbaram a World Series ao bater o Los Angeles Dodgers. E isso só prova que você é modinha, viu? Mas falando sério, vamos parar com essa enrolação e dar início ao programa que tem muita coisa legal vindo por aí. Tem razão, Ju. Então dá aquela ajeitada ali nos fones de ouvidos e bora com a gente pra mais um Big Play. No pontapé inicial do Big Play de hoje, nós vamos explicar um pouquinho sobre esse esporte que não é tão conhecido do público brasileiro, não é mesmo, Richard? Pois é, Ju. A Major League Baseball, ou MLB, é composta por 30 franquias divididas em duas conferências, a Liga Nacional e a Liga Americana. E cada conferência possui 15 equipes. Vale destacar que tanto a Liga Nacional quanto a Liga Americana têm três divisões, que são a Oeste, Central e Leste. Durante a temporada, as equipes entram em campo em 162 oportunidades. Isso mesmo, cada franquia joga 162 vezes na temporada regular. É muito jogo, não é mesmo, Ju? É, e a gente ainda reclama do calendário do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, não misture as coisas, porque isso é outra loucura. Mas continuando, após todos esses confrontos, acontecem os playoffs, que são as fases eliminatórias, assim como na NBA. Se classificam para essa fase final, os três campeões de divisão das duas conferências. Esses seis times avançam de forma direta, mas ainda tem uma espécie de repescagem, não é mesmo? Isso mesmo, Richard. Essa repescagem leva o nome de Wild Card. Disputam ela as duas equipes de melhor campanha de cada conferência. Nessa rodada especial, elas jogam entre si, em apenas uma partida eliminatória, com mando de casa da franquia que teve a melhor campanha durante a fase regular, e os vencedores garantem a última vaga nos playoffs. Nessa fase, chamada de Divisional Series, a equipe de melhor campanha enfrenta a que vem do Wild Card, enquanto o outro confronto fica entre a segunda e a terceira melhor colocada. Diferentemente dos jogos da rodada anterior, essa fase é composta por uma melhor de 5 jogos. Os vitoriosos dos confrontos garantem a vaga na final de conferência, que é decidida numa melhor de 7 jogos. Sendo assim, o vencedor de cada conferência confirma sua vaga para a World Series, a grande final do beisebol norte-americano. E a final também é disputada em uma melhor de 7 partidas. Assim, o vencedor garante o título da MLB. Agora que nós já explicamos como funciona a liga, já deu para pegar tudo? Bem, se prepara porque vamos dar um mergulho na história da liga. Então vamos lá. Diferentemente de outras modalidades, como por exemplo o futebol, que surgiu na Inglaterra e depois se popularizou em outros lugares do planeta, o beisebol teve a sua origem nos Estados Unidos mesmo. Lá no ano de 1839, na cidade de Cooperstown. Caramba, Richard, que coisa bacana. Esse esporte é antigo mesmo, hein? Pois é, meu parceiro, mas você acredita que a primeira partida só aconteceu 6 anos depois do surgimento do esporte? Então, eu soube bem nessa história. Ela aconteceu em 1845, numa partida que envolveu o Knickerbocker Baseball Club, time de Nova York. Que aula de história, hein, Ju? Gostei de ver. Porém, vou te ajudar nessa. O Knickerbocker foi criado por Alexander Catterwhite. E na primeira partida do time nova-iorquino, eles tomaram um passeio. O jogo terminou em 23-1 para o outro time. Nossa, que placar elástico. Tem certeza que era beisebol ou era futebol americano? Se bem que não tem como fazer só um ponto na NFL. Foi mal, viajei. Eu ia falar exatamente isso, mas você foi mais esperto. Chega de tirar onda com a minha cara. Melhor eu falar do começo da MLB que eu ganho mais. Mas esse é o intuito do podcast, né, meu amigo? Se fosse pra jogar conversa fiada, eu nem estaria aqui gravando. Ao som dessa musiquinha gostosa do início do século, nós vamos falar do começo da Major League Baseball, a famosa MLB. Ela surgiu no ano de 1903, e assim como aconteceu com a NBA, ela é criada após uma fusão de duas grandes ligas, a Liga Americana e a Nacional. Fusão? Esse esporte é o quê? É tipo o Dragon Ball Super? Meu Deus, você não consegue esquecer esse anime mesmo, né? Mas é isso. A MLB surgiu depois da junção de duas ligas e hoje é um sucesso não só nos Estados Unidos, mas em muitos países da América Latina e também no Japão. Tem razão. É muito comum ver nos jogos da MLB sobrenomes latinos. A MLB é a liga americana com o maior número de estrangeiros. Cerca de 27% dos jogadores são de fora dos Estados Unidos. Eu fiquei até surpreso quando comecei a acompanhar isso. Mas esse dado só mostra como os americanos conseguem vender bem o seu esporte, não é mesmo? Pois é, e o engraçado foi que a MLB demorou um pouquinho para decolar. O público só começou a curtir o esporte por causa da maneira que ele é conduzido e pela forma de conquistar pontos. Sabe, eu ainda fico um pouco perdido com aquelas coisas de bases e tal, mas é um esporte extremamente inteligente e calculista. O beisebol não é um esporte que tem o contato físico como basquete, principalmente hóquei e futebol americano. Ele é mais específico, estratégico e é um esporte de conquista de território. É algo que faz referência também com a expansão para o oeste do país, né? Caramba, você é genial! Era nesse ponto que eu queria chegar. Mas sabe como é? Já faz um tempinho que eu deixei o ensino médio. Eu sei disso. Muito obrigado pelo elogio, meu amigo. Mas, já que estamos falando de conquistas, o primeiro jogador que marcou época na MLB foi George Herman Hutt Jr., mais conhecido como Babe Hutt, ou Bambino. Babe Hutt começou a sua carreira no beisebol, nas ligas menores, em 1914, e nos anos seguintes foi vendido para uma das maiores franquias da MLB, o meu Boston Red Sox. Bambino atuava como arremessador, e ganhou muito destaque com seus arremessos que não davam chance para os rebatedores da época. Além de ser um grande pitcher, ou lançador, Hutt também conseguia ser rebatedor, e já naquela época, impulsionava diversas corridas. E foi nessa posição que Hutt preferiu continuar jogando. Tanto que em 1919, ele quebrou o recorde de home runs na MLB, até então, com 29 rebatidas para fora de campo. Opa, opa, momento do quadro explicando. Vocês comentaram aí sobre home runs, mas afinal, o que é isso? Home run é quando o jogador que está com o bastão rebate a bola e ela viaja para fora do campo. Ou seja, ela é uma rebatida bem longa e a bola viaja até a arquibancada do estádio. E quando acontece isso, o jogador que rebateu a bola percorre as bases livremente, anotando uma corrida. Agora que vocês já sabem o que é um home run, fiquem com os meus parceiros Juliano e Richard. Voltando ao assunto Babe Hutt, atuando pelo Boston Red Sox, Bambino foi campeão 3 vezes da World Series. Em 1915, 1916 e 1918, e conquistou um grande reinado dentro da Liga Norte-Americana de Beisebol. Mas tudo que parecia ser um mar de rosas acabou, e a situação tornou-se um grande pesadelo para o Red Sox. Olha, e até parece cenário de filme. Isso porque em 1920, o dono do Red Sox, Harry Freeze, resolveu vender Babe Hutt para o New York Yankees, franquia que se tornou a maior rival da equipe de Boston. A estratégia de Harry Freeze era vender Babe Hutt, um jogador extremamente caro na época, e trazer bons jogadores para deixar o elenco do Red Sox ainda mais forte. Já que, antes da venda de Bambino, o time do Red Sox até tinha até um time legal, competitivo, mas ainda assim precisava de reforços. Porém, a tática feita foi por água abaixo, e nos anos seguintes, o Boston Red Sox não conseguiu ter o mesmo sucesso de antes. E pior, em Nova York, as coisas deram muito certo. Em 1920, Hutt quebrou mais uma vez o recorde de home runs e a equipe começou a atrair mais público, se tornando o maior mercado da Liga Norte-Americana de Beisebol. Com os Yankees, Bambino conquistou mais 4 títulos da liga. Por outro lado, depois da saída de Bambino, os Red Sox ficaram 86 anos sem conquistar o campeonato da MLB. Isso mesmo, ficaram uma vida sem ganhar nada. Apenas em 2004 que o time de Boston voltou a levar o troféu para casa. Engraçado que esse episódio foi conhecido como a Maldição de Bambino. Deu medo aí? Eu falei que era cenário de filme, não é mesmo? Mas tomara que essa maldição não pegue no meu São Paulo. Deus me livre. Cara, mas Richard, você sabia que em 1920 houve a criação de uma nova liga de beisebol e tão estruturada quanto? É claro que eu sei, eu tô super afiado. O ex-jogador, gerente e proprietário do Chicago American Giants, Andrew Rube Foster, se uniu com outros donos de equipes de beisebol do meio oeste do país e criaram a Liga Nacional Negra de Beisebol. E esse foi meio que o estopim das ligas negras de beisebol, né? Pois outras organizações surgiram em grandes centros urbanos dos Estados Unidos. Interessante dizer que esse movimento atingiu outros espaços, como nos centros rurais do Canadá e também na América Latina. E é por isso que vemos uma forte cultura do beisebol até os dias atuais nesses países latinos. E o esporte é tão agregador que essas ligas negras de beisebol foram fundamentais não só pelo lado esportivo, mas também como um desenvolvimento de muitas comunidades negras. É importante destacar que essas organizações foram de extrema importância para que o primeiro jogador negro pudesse atuar na Major League Baseball. Pois é, gente, isso aconteceu em 1947, quando o Brooklyn Dodgers, atual Los Angeles Dodgers, recrutou o Jack Robinson, do Kansas City Monarchs. Engraçado, Ju, que muitas pessoas lembram do Robinson apenas como um jogador de beisebol. Mas além disso, ele foi um grande atleta, ele participou das Olimpíadas de Berlim de 1936 e ficou em segundo lugar na prova dos 200 metros rasos. Caramba, ele é um atleta bem completo mesmo. Mas agora fica uma dúvida. Se ele foi o segundo, quem foi o vencedor da prova? É, aí que tá. O Jake Robinson só perdeu para o lendário Jesse Owens. Com licença, Juliano, Richard e ouvintes, mas preciso dessa interrupção para falar sobre Jesse Owens. Ele ficou marcado por ter vencido 4 medalhas nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, realizada em meio ao regime nazista na Alemanha. Após vencer a prova dos 200 metros rasos, ele e Jack Robinson levantaram seus punhos em protesto. Apesar de parecer um ato contra Hitler, o foco dos corredores era o racismo que havia na sociedade americana da época. De uma forma ou de outra, a cena ficou marcada na história do esporte. Não acredito, como que eu nunca tinha ouvido falar dessa história antes? É que antes você não me conhecia e nem conhecia o PV. Agora já sabe dessa história maravilhosa. Cara, mais convencido você, hein? Conta outra. Brincadeira, meu parceiro, mas sabe que a história dele foi muito complicada. Ele sofreu muito preconceito na liga, ameaças de treinadores, jogadores das franquias rivais e até mesmo atletas da sua própria equipe. Porém, é importante destacar que ele sempre teve apoio do treinador dos Dodgers, que o manteve sempre no plantel. Sim, esse foi um gesto muito bacana. Naquela época o racismo era absurdo nos Estados Unidos e o Jack Robinson quebrou essa barreira. Ele foi tão sensacional que na sua estreia com os Dodgers na MLB diante do Boston Braves, mais de 26 mil pessoas estavam no estádio. Só que de acordo com relatos da época, mais das metades dos torcedores eram negros. Ele comoveu a todos. Incrível. Olha, Ju, sem dúvidas essa é uma das histórias mais incríveis que eu já vi. Jack Robinson é uma das lendas do esporte, com certeza. E ele foi um jogador gigantesco também dentro de campo. Robinson foi um novato do ano em 1947. MVP da Liga Nacional e conquistou a World Series em uma ocasião, no ano de 1955. O jogador é tão emblemático e ficou tão marcado na história da MLB que em 1997 a Liga aposentou a sua camisa. Ou seja, nenhum jogador de nenhuma franquia pode usar a camisa 42. Eu acho isso espetacular. E pra completar, Richard, sabia que em 2007 foi criado o Robinson Day? Nesse dia, todos os times e todos os jogadores usam a camisa 42 em homenagem a ele. Extremamente sensacional, sem dúvidas ele merece o selo Que Homem. E eu já adianto que no quadro Double Double nós vamos voltar a falar sobre o Robinson. Já tô ansioso, hein? Estou com você nessa! Ju, que tal a gente falar um pouco sobre as regras do jogo? Olha, Richard, eu animo demais, viu? Eu fico meio perdido com aqueles nomes, aquelas coisas de base e tal. É, dá uma ajudada um pouco nisso. Eu sei que você prefere mais o futebol americano, mas como eu sou uma pessoa muito generosa, eu vou explicar um pouquinho como funciona isso. O principal objetivo do jogo é você anotar as famosas corridas. E para você conseguir esse feito, é necessário que os rebatedores, que no caso são os jogadores de ataque, ocupem as bases até chegar ao home plate. Eita, acho que agora eu tô começando a visualizar melhor. Show de bola, Ju. Enquanto um time defende, o outro ataca. É óbvio, né? Na defesa estão os pitchers, que são os arremessadores, e o catcher, que é o responsável por segurar as bolas arremessadas pelo pitcher. Entendi, mas eu vejo mais de 2 jogadores quando um time está defendendo, quando eu assisto beisebol. Tem certeza que só existe o pitcher e o catcher? Mas você é apressado, hein? Pelo amor de Deus. Ia terminar a explicação, meu caro. Existem também os defensores de campo, que são os das primeiras, segundas e terceiras bases. Os entre-bases e os jogadores de fundo de campo, que ficam no lado direito, esquerdo e centro. Esses são os chamados center field, left fielder e right fielder. Você é brilhante, meu amigo. Eu peço para papai do céu que quando eu crescer eu me torne uma pessoa igual a você. Você é mais velho do que eu, cara. E já não tem como mesmo, hein? Putz, esqueci. Foi mal. Mas, Richard, agora que eu entendi as posições, como que os times trocam de lugar? Por exemplo, como que um time ataca, sai e o outro defende? Ótima pergunta. Porém, primeiro eu preciso explicar que o jogo é distribuído em 9 entradas. Em cada entrada, um time ataca e o outro defende. E para ter essa troca no bastão, o time que está defendendo precisa eliminar 3 rebatedores. E existem diferentes formas de conseguir isso. É mesmo? Achei que fosse mais simples esse jogo. É muito estratégico, né? Olha, é demais, viu? Eu arrisco a dizer que é o esporte mais inteligente de todos. E olha que eu gosto muito de futebol americano, viu? São muitos fatores que a gente acaba nem percebendo, sabe? Agora vai pegando a explicação. Uma forma de o arremessador eliminar o rebatedor é fazendo o strikeout. Isso acontece quando o lançador acerta a zona de strike 3 vezes. Ou também, se o pitcher jogar a bola, o rebatedor pegar ela em cheio e um dos defensores de campo pegar a pelota sem deixar ela cair. Aí você consegue uma eliminação também. Se você conseguir eliminar 3 rebatedores, aí é a sua vez de jogar com o bastão. Agora estou começando a entender de verdade. Que jogo sensacional! Mas como faz para anotar as corridas? Vamos lá então. Para anotar as corridas você precisa ocupar as bases. E isso depende da sua rebatida na bola. Se o rebatedor consegue ter contato com a bola sem que os defensores alcancem ela, sem cair no chão, ele pode ocupar a primeira base, a segunda e a terceira, e até chegar ao home plate. Mas é claro, isso depende da rebatida. Se ele rebate e a bola vai para a arquibancada, o famoso rum run, como já explicamos, ele vai automaticamente para o home plate. Esse fato acontece quando o time que está atacando tem todos os jogadores em todas as bases. Aí o rebatedor consegue um rum run, aí os 4 jogadores vão para o home plate. Ou seja, são 4 corridas impulsionadas direta. Um feito muito difícil. Que incrível. Uma vez eu tava assistindo beisebol, inclusive, daquele time lá que você falou que torce, os Red Sox, e eles anotaram um Grand Slam. Mas Grand Slam não são os nomes dos torneios de tênis, não? Eu tô confuso. Não é Wimbledon, Roland Garros? São 2 tipos de Grand Slam. A gente tem o Wimbledon, tem Australian Open e tal, mas a gente também tem o Grand Slam no beisebol, né? Pelo amor de Deus, Ju. Eu tentei fazer uma analogia aqui com outro esporte, mas me faltou criatividade. O fato é que eu também gostei desse Grand Slam no beisebol, viu? Ô Juliano, mas se ainda não tiver ficado claro as regras do beisebol, porque realmente é bem complexo, o convidado para a entrevista pode nos ajudar. Esse aí manja, viu, Richard? Conversamos agora com o presidente da Associação de Beisebol e Softball da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Bruno Hirayua. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Bruno. Como está essa inserção do beisebol no Brasil, que é considerado o país do futebol? Bom, eu que agradeço o convite de poder participar com vocês e falar um pouquinho mais sobre o beisebol. Então, o beisebol, ele tem origem dos Estados Unidos, né? Mas ele também é muito popular no Japão, na Venezuela, Cuba. São países tradicionais no esporte. No Brasil, ele não é um esporte profissionalizado, ele é bem amador. Mas ele é bastante difundido nas regiões onde tem colônias de japoneses, que é um esporte muito popular por lá e eles trouxeram essa cultura aqui para o Brasil. Atualmente a gente tem a CBBS, que é a que comanda o esporte, né? O beisebol e o softball aqui no Brasil, promove alguns campeonatos, mas nada profissional. Tem a Taça Brasil, mas muita coisa ainda é amadora, né? Não tem muito incentivo por aqui. O que a gente tem bastante são pessoas entusiastas que gostam do esporte, assistem e gostam de praticar. A gente até tem alguns atletas jogando nas ligas da MLB, mas ainda são poucos. Poucos conseguem chegar na Major League, que é a principal categoria do esporte. Bruno, as regras do beisebol são meio complicadas, né? Quais são as principais formas de se pontuar durante um jogo? Bom, o beisebol, ele tem muitas regras. Ele é um jogo bem complicado, assim, de se entender de início. Mas ele é bem didático e bem fácil de entender depois que você pega uma prática e assiste um pouco mais sobre o esporte, você consegue entender as regras dele. A principal forma de pontuar é a hora que você está atacando, é a hora de rebater. Você tem que conseguir rebater a bola para dentro do campo e percorrer as bases, que são quatro. É onde você rebate, que é o home plate. Você bate a bola nessa base. Você tem que percorrer pela primeira, segunda, terceira e retornar para onde você rebateu. Que aí sim você consegue fazer o ponto. E em relação às posições, tem os jogadores específicos para defender e para atacar, não é mesmo? Um time de beisebol é composto por 9 jogadores. A hora que você entra para a defesa, você entra os 9 jogadores nas posições específicas. E o outro time ataca. Então, a partir do momento que tem uma ordem pré-estabelecida antes do jogo de 9 jogadores, é a sequência de entrada para rebater, que seria o ataque. O objetivo de quem está defendendo é eliminar 3 jogadores que estão atacando para poder trocar eles atacarem, quem estava defendendo atacar e quem estava atacando e defender. Então, é basicamente essa forma de ataque e defesa. Não existe uma pessoa só que vai atacar, um time só que vai atacar rebatendo, ou um time só que vai defender dentro do campo pegando as bolas rebatidas. Basicamente, quais são as funções desses jogadores em campo? Bom, como eu havia falado, o time é composto por 9 jogadores e cada um tem uma posição específica na hora de defesa. Tem o receptor que fica atrás do rebatedor para receber as bolas do arremessador. O arremessador, que tem por objetivo eliminar os rebatedores com as bolas, jogando as bolas. Tem o restante dos jogadores que estão para defender as bolas rebatidas pelos jogadores atacantes, que são da primeira base tem um jogador, na segunda base tem outra, na terceira base e um entre a segunda e a terceira. E outros 3 jogadores ficam lá no fundo do campo para pegar as rebatidas longas, que são os jardineiros externos. Os que eu falei anteriormente, que ficam na primeira, segunda, terceira e entre a segunda e a terceira, são chamados de jardineiros internos. Um detalhe importante na hora do arremesso é a zona de strike. Fala pra gente um pouco mais sobre essa área e como os árbitros fazem para delimitar a zona sem ter os recursos eletrônicos das transmissões de TV? Bom, uma das partes principais do jogo é o arremesso. Que o arremessador tem por objetivo? Arremessar dentro da zona de strike e o rebatedor de uma forma que o rebatedor não consiga acertar a bola. Tentar enganar o máximo possível o rebatedor. Essa zona de strike, ela é uma zona imaginária que o árbitro enxerga. Ele traça essa zona através da base que fica o rebatedor. Então a largura dessa zona é a base e a altura é de acordo com o tamanho do rebatedor, que vai do joelho até a altura do cotovelo. Essa é a altura da zona de strike. Então, o objetivo do arremessador é jogar dentro dessa zona a bola mais difícil possível para o rebatedor não conseguir acertar ela, para ele conseguir eliminar esse rebatedor. Essa zona de strike também ela gera muita polêmica nos jogos, por ser uma zona que o árbitro ele define, né? Ele tem que enxergar naquele tempo em que a bola passa pelo rebatedor se ela está dentro dessa zona ou não. Às vezes tem uma variação um pouquinho de um palmo ou outro para algum dos árbitros, mas geralmente eles têm essa zona bem definida, bem certinha. Acontece alguns erros, mas é bem pouco. Muito obrigado pela sua participação, Bruno. É sempre bacana e importante dar aquela passada, ou melhor, repassada pelas regras do beisebol. Acho que com o Richard e com você agora, ficou bem mais claro pro pessoal que tá ouvindo a gente. Bom, eu que agradeço por poder participar aí com vocês e poder divulgar um pouquinho mais o beisebol. Espero que muita gente possa conhecer mais um pouquinho sobre ele, tentar ler um pouquinho mais sobre as regras. Que o que eu expliquei aqui foi o início, bem o básico do beisebol. Ele é um esporte que eu não tenho assim, como dizer. É um esporte excelente para se jogar, para se aprender. Valeu demais, Bruno. E se você quiser ver na prática essas regras do beisebol, nós postamos um vídeo explicativo no Instagram. É isso mesmo, Richard. Basta procurar por @BigPlayPodcast. Qualquer dúvida, é só mandar aquele direct pra gente ou comentar no próprio Instagram. Não esqueça de deixar o like, hein, galera? Mudando um pouquinho de assunto, assim como na NBA, a MLB também possui o seu All-Star Weekend. O evento sempre acontece em julho, quando marca metade da temporada da Liga de Beisebol. E o modelo é parecido com o do basquete, só que com menos atrações. No All-Star Weekend da MLB, existe também o jogo das celebridades dos Estados Unidos, que são cantores, atores, entre outros, junto com ex-atletas da liga. Vale destacar também que, desde 1985, existe o Home Run Derby, que é uma competição para ver quem consegue mais home runs. O evento é disputado um dia antes do Jogo das Estrelas. E para participar do Jogo das Estrelas, os atletas são selecionados através dos votos dos fãs, dos jogadores e também por uma seleção dos managers, os famosos técnicos. Os managers são compostos pelos técnicos campeões das duas conferências da última temporada, que no caso é a Conferência Americana e a Conferência Nacional. Agora que a gente já sabe direitinho sobre a modalidade, acho que está na hora de nós debatermos algumas coisas, não é mesmo, Ju? Ah, meu amigo, desde o começo do programa eu estava esperando por ele, pelo nosso famoso Trash Talk. Já é agora? Só se for agora. E esse debate envolve uma das cidades mais feras dos esportes americanos. Será que você está falando da Filadélfia? Tá falando da Filadélfia, né? Pode confirmar. Claro que não, só que me faltava. É Boston, meu parceiro. Só que me faltava. Mas já que vamos falar de Boston e não da Filadélfia, vamos logo com isso. Trash Talk. Cara, eu simplesmente adoro Boston. Que cidade com uma veia competitiva eles têm. E pra falar a verdade, eu acho que o Boston Red Sox é um dos maiores times da cidade. Eles têm 9 conquistas, né? Venceram a World Series no ano passado e são uma das equipes mais competitivas da história da MLB. Olha, Richard, eu concordo com você, mas você acha que o Boston Red Sox é maior que o Boston Celtics? Porque, na comparação, os Celtics são os maiores campeões da NBA, né? Tem 16 títulos, então é bem desigual nesse quesito. Apesar do Red Sox ser uma equipe muito bem competitiva durante toda a história da MLB, eu acho que o Celtics ainda leva um pouquinho de vantagem, né? 17 conquistas, e aí você pega a década de 60 do Celtics, que foi uma coisa absurda. Eu acho que o Red Sox fica um pouquinho atrás nesse quesito. Mas a gente também tem o New England Patriots e o Boston Bruins, né? Os Patriots que também venceram o Super Bowl nesse ano. Falar o quê, né? Boston domina tudo. É uma equipe, eu acho que ali também dá igual ali com o Boston Red Sox. Bem, eu acho que é diferente até porque, como a gente comentou na parte da história da liga, o Red Sox ficaram quase 80 anos, né, sem ganhar um título, coisa que não aconteceu com o Celtics. Já o New England Patriots começou a vencer mesmo depois da chegada do Bill Belichick, que foi nos anos 90, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, acredito por um não ter ficado muito tempo sem ganhar e o outro ter começado a ganhar mais recentemente, eu acho que nesse aspecto é ponto para o Celtics. Agora, o Bruins, não sei, não tenho uma opinião formada. O que você acha sobre a equipe de hockey? Bom, o Bruins também é bem gigante, né, o quarto maior vencedor da NHL. Que é a Liga de Hockey, que a gente vai falar, inclusive, aqui no nosso podcast. Então, assim, Boston é bem privilegiado. Você vê, tem um dos maiores campeões do Super Bowl, que é o New England Patriots. Tem o maior vencedor da NBA, que é o Celtics. Um dos maiores vencedores da MLB e também da NHL. Boston é simplesmente surreal. E esse ano, o Red Sox começou um pouquinho mal ali. Ainda tá com a campanha negativa, mas eu acho que eles têm tudo para dar uma remontada nessa temporada e chegar firme e forte nos playoffs. Ah, com certeza. É inegável que Boston é uma das cidades com maiores franquias em todas as 4 ligas dos esportes americanos. Você acha que outra cidade, por exemplo, Chicago ou Nova York, pode rivalizar com Boston? Eu acho que Nova York, com certeza. Eu acho que Chicago também, viu? Você pega ali o Chicago Cubs, né? Você pega também o Chicago Bulls. Então, assim, são duas equipes muito famosas com um poder histórico muito grande. E se for colocar na balança, Chicago e Nova York, eu acho que dão um paro igual. Não sei se eles chegam a ultrapassar Boston ali, mas eu acho que Chicago e Nova York ali tão igual. A única coisa que faz Nova York ter um peso um pouco maior é o Yankees, né? Ah, com certeza. Mas você disse dessas maiores cidades dos Estados Unidos, nenhuma delas tem lugar cativo no meu coração, igual a Filadélfia. Ah, como eu te amo, Filadélfia. Mas vamos encerrando nosso Trash Talk, mas é só o Trash Talk, porque ainda tem muito Big Play por aí, e agora é hora do Double Double. Double Double. Pois é, Ju, como você disse, agora é hora daquele joguinho rápido de perguntas e respostas no nosso Double Double. E hoje nós conversamos com a Bianca Segatti, que comanda o Twitter sobre Milwaukee Brewers, chamado @MilDepreshow, e com o Fernando Franca, apaixonado pelo beisebol, que administra o perfil @DodgersDamassa no Twitter. Então vamos ao que interessa. O New York Yankees é a maior franquia das quatro grandes ligas dos Estados Unidos, Fernando? Gosto sempre de usar nas minhas respostas alguns números. E assim, a gente pega os quatro maiores vencedores de cada uma das ligas de esportes americanos. A gente tem na NFL os Patriots e os Steelers dividindo cada um 6 títulos. Se a gente for para a NBA, a gente tem os Celtics com 16 e os Lakers os Celtics com 17 e os Lakers com 16. E aí só na liga de hockey, na NHL, que a gente tem um time que chega próximo ao número de títulos que os Yankees têm na MLB, que é o Montreal Canadiens, que tem 24 Stanley Cups. Mas aí quando a gente vê, os Yankees têm 27 World Series. Se a gente pegar o segundo colocado, né, a segunda franquia que tem mais World Series na MLB, a gente vai ter o St. Louis Cardinals com 11. Então, assim, é claro que comparar os títulos de cada um dos times nas suas respectivas ligas pode parecer algo meio incongruente, mas se a gente pensa, por exemplo, na inserção comercial dos Yankees, não só nos Estados Unidos, não só na cidade de Nova York, mas também no mundo inteiro, a gente pode ver aí, andando pelas ruas, um monte de gente usando boné dos Yankees. Tudo bem que nem todo mundo sabe, né, que aquele boné ali é dos Yankees, mas sim, eu acho que os Yankees, eles são a maior franquia dos esportes americanos. Polêmica, Babe Ruth ou Jackie Robinson? Quem é mais ícone da história da MLB, Bianca? O Baby Ruth, ele foi gigante. Ele realmente foi um dos primeiros personagens da história do beisebol, né? Mas o que Jackie Robinson fez, além de se tornar um ícone dentro dos campos, foi algo que 100% transcendeu o esporte. Por isso que pra mim não existe uma real comparação entre os dois, assim como não tem uma real comparação entre qualquer outro jogador e o Jackie Robinson, porque ele quebrou a barreira racial do beisebol. Isso ainda nos anos 40, se não me engano, uma época que a segregação racial ainda era legal nos Estados Unidos e continuou sendo por alguns anos. Então foi um período extremamente turbulento e chegou um cara que ele simplesmente era bom demais para ser ignorado pelo fato dele ser negro. Foi uma coisa sensacional e serviu de tanta inspiração para todas as pessoas que vieram depois do Jackie Robinson. E eu não falo nem de jogadores que não são brancos, mas também como tipo pessoas, movimentos civis e tudo mais. Então acho que o papel dele é uma coisa que não pode ser comparada a ninguém no esporte, assim. E para você, Fernando, conta pra gente aí. Eu também vou usar números para falar de Jack Robinson e de Babe Ruth. Eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, é preciso a gente entender o papel de cada um desses dois jogadores na história da MLB. Né? Assim, a gente tem o Babe Ruth como um cara que revolucionou o jogo, né? Assim, ele começa a sua carreira como um arremessador, jogando no Boston Red Sox. E aí já no finalzinho da sua passagem pelo Boston Red Sox, ele resolve começar a rebater. E rebate muita coisa, né? A gente pensar em números, né? O Babe Ruth, ele impulsionou mais de 2.200 corridas, 714 home runs, e aí 123 roubos de base. O cara teve 7 World Series, 22 temporadas. Pensando esportivamente, sem dúvida alguma, o Babe Ruth é o cara que mais contribuiu, pelo menos para transformar o jogo de maneira muito revolucionária. E aí a gente fala do Jack Robinson, que revolucionou o jogo também, mas aí já de uma outra forma, não só dentro de campo, mas o Jack Robinson é o primeiro jogador negro a jogar uma partida de liga maior, né, de Major League. Isso lá em 15 de abril de 1947, quando ele estreia pelo Brooklyn Dodgers. O Jack Robinson jogou só por 10 temporadas. Ele começa a carreira dele na MLB muito tardiamente por conta das questões do preconceito racial, da barreira racial, né? Não se podia, negros, não era permitido que negros jogassem na MLB até a estreia do Jack Robinson. Ele faz apenas 10 temporadas, mas suficientes para ter números bons, números importantes. Quem vocês acham que será a grande surpresa da MLB nessa temporada? Tampa Bay Rays e Seattle Mariners. Acho que são dois times da American League que podem surpreender bastante. Assim, tipicamente, nós pensamos em American League e automaticamente presumimos que quem vai estar na World Series ou vai ser os Yankees ou o Red Sox ou talvez os Astros nos últimos anos. Dificilmente algo muito longe disso. Mas ambos esses times, o Seattle Mariners começou o ano muito bem, tá com uma formação bem interessante de jogadores depois do que eles fizeram na off-season. E o Tampa Bay Rays tem um dos melhores arremessadores da liga, o Blake Snell, e além disso tem um sistema de farm ótimo, então tudo indica, mesmo se eles não forem bem esse ano, e ano passado não se esperava muita coisa deles e foram muito melhor do que esperado, tudo indica que nos próximos anos eles vão ser uma grande ameaça. Eu acho que na Liga Nacional a gente tem duas equipes que, depois de um certo tempo meio claudicante, nessa temporada vão fazer algum barulho. Eu acho que o St. Louis Cardinals, que é um time da divisão leste da Liga Nacional, e os Phillies, o Philadelphia Phillies, que é da divisão central da Liga Nacional, são dois times que certamente vão brigar para chegar numa World Series. Os Phillies se reforçaram muito, o St. Louis também. Os Phillies contrataram talvez o jogador mais cobiçado dessa off-season, que era o Bryce Harper. O St. Louis também trouxe um cara muito bom, que é o Paul Goldschmidt, que é um rebatedor sensacional. Já na Liga Americana, eu acho que Mariners e Twins podem causar algum estrago aí contra os seus adversários. Os Mariners estão na mesma divisão, na divisão Oeste, junto com Houston e Oakland. E claro, como eu disse, né, Houston é o favorito dessa divisão, mas se caso os caras dormirem, né, bobearem em algum momento, os Mariners podem conseguir, né, sucesso. Show! Muito obrigado pela participação de vocês no nosso podcast e fica aí o convite para quando vocês quiserem voltar. E após esse bate-papo gostoso com os nossos convidados, que tal a gente trazer uns dados interessantes sobre a MLB, Richard? Vamos trazer agora a nossa parceira Lohane para comentar um pouco mais sobre as curiosidades da MLB. É isso aí, Ju e Richard. Bom, vamos começar falando então dos maiores campeões da liga? Em primeiro lugar temos o New York Yankees, que conquistou 27 vezes o título da MLB. Logo atrás vem o St. Louis Cardinals com 11, o Oakland Athletics e o Red Sox com 9, São Francisco Giants com 8 e Los Angeles Dodgers com 6. Que dominação fantástica do Yankees, hein? Acho que não existe uma franquia mais dominante do que ela nas outras ligas americanas, viu? Realmente é muita coisa, fiquei impressionado com essa quantidade de títulos. Agora vamos falar sobre o home run, né galera? Um dos astros da atualidade, o jogador Aaron Judge, dos Yankees, foi um dos jogadores que atingiu a marca dos 60 home runs de forma mais rápida. Ele fez isso com apenas 197 jogos, uma verdadeira máquina com bastão. Continuando na vibe do home run, em 2016, Davi Ortiz, o famoso Big Papi, jogador já aposentado que fez história no Boston Red Sox, se tornou o atleta mais velho com mais home runs em uma temporada. Na ocasião, ele anotou 35 home runs e ele já tinha mais de 40 anos. Lohane, no episódio passado, na NBA, a gente discutiu um pouco sobre os brasileiros na liga. Me diz que tem brasileiros também na MLB, é verdade? É, Ju, assim como no basquete, na MLB também tem muito brasileiro. Ao todo são 19 jogadores na Major League Baseball. É válido lembrar que muitos desses brasileiros têm contratos com as ligas menores da MLB, Só para explicar, a Minor League Baseball é um tipo de hierarquia das ligas profissionais, só que o nível de competição das ligas menores é inferior em relação à MLB. Além disso, ela oferece oportunidade para os jogadores que querem entrar na MLB e também é uma maneira desses atletas se desenvolverem e estarem preparados para a Major League Baseball. Caramba, que demais! Seria mais ou menos como as categorias de base no futebol. Dentre esses brasileiros, quais são os que mais se destacam na MLB? Os que mais se destacam são Paulo Orlando, que joga no Los Angeles Dodgers, e o Ian Gomes, do Washington Nationals. Importante lembrar também que o Ian foi selecionado para o All-Star na última temporada, onde na ocasião o catcher atuava pelo Cleveland Indians. Valeu demais, Lohane. Ótimo saber sobre esses dados da MLB. Mas como diriam os Teletubbies, tá na hora de dar tchau, né? Eu fico impressionado com a sua criatividade, cara. Sensacional. Mas tá na hora de dar tchau mesmo. Mas calma, calma, que logo logo a gente volta. Então até semana que vem, galera. E não deixe de acompanhar o Big Play no Twitter, onde nós comentamos todas as ligas americanas e avisamos das próximas edições do nosso podcast. É só procurar por @_BigPlay. E também a gente tá no Instagram, hein, galera? Fique ligado. Procure por Big Play Podcast e deixa aquele like. É sim, gostamos de like, viu? É isso aí, galera. Até a próxima, Richard. Fui. Partiu!